Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na 101.5. Eu sou Elka Macedo. E eu sou Fernanda Cruz e todas as quartas a gente tem esse encontro marcado aqui na Faixa Mulher, na Frei Caneca. Então, e hoje a gente vai falar sobre feiras agroecológicas. Você já ouviu falar nesses espaços? Eu não acredito que você ainda não conhece. Se não conhece, fica aqui na sintonia com a gente que a gente explica. E se conhece, não pode perder. Então aumenta o volume do rádio que o Vozes do Campo e da Cidade acabou de começar. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. O termo agroecologia ainda é novo para muita gente, né, Elka? E aí, quando o assunto é alimento, fica sempre aquela dúvida sobre a diferença entre agroecológico e orgânico. Isso sem contar nos alimentos que não se enquadram em nenhuma dessas duas categorias. Nossa, é muita conversa, viu? Mas a gente vai tentar esclarecer aos poucos esse programa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que significa cada um desses termos e como na prática se vivencia a agroecologia. E para isso a gente também foi à feira agroecológica lá de Santo Amaro para conversar com algumas produtoras. Então, Elka, pelo que eu ouvi falar, o papo rendeu muito. Conta aí pra gente. Olha, eu ainda tô super feliz com a conversa que eu tive com as meninas, né? Eu conversei com cinco das agricultoras que comercializam lá, que é a Cristiane, Rosinete, Maria Jorge, Rejane e Edilza. Aí a gente conversou sobre diversos temas, sobre agroecologia, comercialização, relação com os clientes. Vale super a pena ouvir, vamos conferir o que é que elas falaram. Hoje a gente tá aqui na Feira de Santo Amaro. Vamos entrevistar algumas maravilhosas que produzem e comercializam na Feira Agroecológica daqui. E a gente vai bater um papo sobre agroecologia, sobre produção de alimentos, sobre os espaços de feiras agroecológicas. Estamos com Cristina Petroni, ela é de Igaraçu, né, trabalha com beneficiados, com a Rosinete da Silva e Maria Jorge Santino, ambas são de Lagoa de Itainga. Elas trabalham com hortaliças. Com a Rejane Arruda, que trabalha com beneficiados de hortaliças e é de Gravatá. E estamos também com a Edilza Maria de Lima. Ela trabalha com sementeira e reciclagem e é daqui de Jaboatão dos Guararapes. Então vamos conversar com cada uma, né? Para vocês conhecerem as vozes. Meninas, eu queria que, em princípio, vocês falassem sobre quando vocês começaram o trabalho, o que é que vocês fazem. Meu nome é Cristina, eu sou agricultora agroecológica. E meu sítio fica na região rural de Igaraçu. Eu comecei a trabalhar com agroecologia há 10 anos. Eu fiz o caminho reverso, cidade-campo, foi o contrário. Larguei tudo na cidade e fui viver no campo. E conheci a agroecologia, comecei a trabalhar e estou nas feiras há 6 anos. Hoje eu faço parte de uma associação agroecológica de agricultores e agricultoras agroflorestais, Terra e Vida, que ela abrange 6 municípios do estado de Pernambuco. E essa associação, mais 5 associações, compõem a rede Espaço Agroecológico. Então, são 6 associações e mais uma ONG que compõe essa rede. E a gente está nas feiras agroecológicas comercializando. Bom dia, meu nome é Rosinete, sou do município de Lagoa Itainga. Trabalho como agricultora há 10 anos. Faço parte da ACIM, que é uma associação do município de Lagoa Itainga. E faço parte da feira do espaço de Santo Amaro e Setúbal com hortaliça. Bom dia, meu nome é Maria Jorge, sou do município de Lagoa Itainga. Faço parte de uma associação ACIM, do município da Botaenga, e há 10 anos que eu trabalho e planto hortaliça e faço aqui a feira Campo Santo, Santo Amaro. Bom dia, meu nome é Rejane, sou de Gravatá, faço parte da associação Amaterra, onde lá eu sou secretária. Essa associação está há 10 anos. No caso, há 20 anos atrás, só que ela mudou de nome, passou de Ama Gravatá para Ama Terra. E eu estou aqui no espaço Santo Amaro e Olinda. Trabalho com beneficiado e com folhagens. Sou coordenadora da feira. Meu nome é Edilza, Edilza Lima. Eu sou publicitária, pedagoga. E desde 2016 eu trabalho com reaproveitamento de pneus. A gente transforma pneu em arte. E a gente trabalha nos espaços agroecológicos em Setúbal, Santo Amaro, aqui, né, no caso, e também na Várzea. Eu também faço parte da Associação Terra e Vida. E a gente, além de ter essa questão do reaproveitamento, a gente tem a produção de uma sementeira orgânica. É uma sementeira que casa bem com o que eu faço de arte. É uma coisa não vive sem a outra, porque as peças da gente é para casa, jardim e para você ter a sua hortinha em casa. Então, a gente já está há 3 anos aqui na feira de Santo Amaro, já está há 2. E a gente vive, né, da agricultura familiar, mesmo que na minha casa não tenha um sítio, eu tenho um quintal produtivo, mas a gente vive familiarmente, junto com todo mundo que colabora de alguma forma com e para a agroecologia. Uma coisa interessante da agroecologia e dessa produção é que ela começa com o alimento e começa com as nossas vidas, né, com o alimento para a nossa família. Como é essa relação de vocês? Sim. E aí, falando sobre segurança alimentar, sobre soberania, partindo do princípio de que primeiro devemos atender as nossas famílias, as nossas necessidades. Na agroecologia, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende é justamente isso aí. É tomar conta da nossa alimentação, né? Do que a nossa família consome, que a gente realmente, de que a gente se alimenta. Né? Eu, como eu falei, eu fiz esse caminho reverso, eu realmente não conhecia esse tipo de alimento. Então, quando eu cheguei na agroecologia, que eu me deparei com essa alimentação mais saudável, que para mim, alimento dava só em prateleira do supermercado, né? Ele não tinha outro lugar, ele não vinha do chão, né? Ele não vinha da terra. E você começa a conhecer, você começa a mudar a sua alimentação. Né? O resultado na sua vida é incrível. Quando eu me mudei para Pernambuco, eu andava de muleta. Eu tinha um problema de artrose no corpo todo e eu não conseguia, a locomoção minha era muito, muito limitada. E quando eu mudei minha alimentação, eu sei que eu ainda tenho muita coisa para mudar, lógico, mas o tanto que eu consegui mudar, eu voltei a trabalhar, eu voltei a me movimentar, eu ganhei vida, eu ganhei saúde. Então, acho que a primeira coisa que a gente realmente, que eu particularmente aprendi dentro da agroecologia, é cuidar da minha alimentação. Então, a gente primeiro planta para a gente faz o da gente, o que excede é que a gente leva à comercialização. Né? E com isso você consegue também levar uma coisa melhor para o consumidor, porque você já passou por ele. Você já provou, você já fez uso, já tornou o seu cotidiano. Né? Então você já vai para o consumidor com muito mais segurança. Não, você pode ir por aqui, que aqui realmente é o caminho, né? Se torna muito mais fácil. Vocês podem falar um pouquinho sobre essa relação de vocês com as consumidoras, com os consumidores? Nós não temos só clientes, nós temos realmente amigos. Então, o fato da gente pertencer aos espaços agroecológicos, a gente vai ter nessa relação pessoas que vêm em busca do alimento já pronto, porque a gente vive numa sociedade que está no corre-corre tremendo, além de ter os nossos produtos que são orgânicos, com a documentação, a gente tem a supervisão da agro, a gente tem todo o processo para que seja realmente orgânico, e as pessoas vêm buscando isso, vêm buscando a qualidade de vida, inclusive trazem seus filhos para vivenciar isso. Aqui na Feira de Santa Mara mesmo a gente tem um pai, né, que é o pai de Clarinha, que vocês podem ver o próprio... Chegou na feira com 3 meses, né? Ela chegou com 3 meses aqui, era um bebezinho, e já vinha com a... E agora, depois começou a andar, vinha com a sacolinha retornável dela, que ninguém colocava nada. Nós temos fotos dela no Face, nas mídias sociais da feira. E a gente vê os pais trazendo os filhos para vivenciar isso e aprender. Não só nesse espaço, como nos outros que a gente vive, o pessoal leva os filhos para fazer piquenique. Compra o lanche, então as pessoas não deixou de ser simplesmente feira, passou a ser espaço. Eu, Rejane, no meu caso foi bem diferente. Eu aprendi com um cliente. Desde pequena eu vivia na fazenda de um casal e eles trabalhavam com agroecologia e eles sempre deram incentivos. E hoje eu produzo os produtos orgânicos e eles são meus clientes. E toda semana ele vai lá para a feira E quando chega um cliente novo, ele sempre conta a minha história para os clientes. E ele sempre vai à minha horta. Nessa relação agricultor-consumidor, tem uma coisa que acontece que eu acho muito interessante, acho muito válido, que é você trazer o consumidor até os sítios. Né? Os sítios são 24 horas por dia abertos aos consumidores. Qualquer consumidor que queira ir conhecer o sítio, conhecer o dia a dia, participar do dia a dia, né, ele é super bem-vindo. Então isso estreita muito mais a relação que você tem e dá uma confiabilidade também muito maior. Mas principalmente essa relação, ela realmente ajuda a construir muito. A gente tem consumidores que já foram aos sítios 3, 4, 5 vezes e não vão se cansar de ir, estão sempre dispostos a ir, vocês vão estar sempre de portas abertas para eles, para poder recebê-los. Né? Eu acho que isso ajuda muito a construir essa relação, né? Torna-se essa relação muito mais verdadeira. Tem um tabu que as pessoas dizem que os produtos das feiras agroecológicas, os produtos orgânicos, e aí eu acho que também seria importante vocês falassem um pouquinho sobre o que é agroecológico e o que é orgânico, né? Que eu acho que as pessoas têm muita dúvida. Né? Eu acho que o agroecológico envolve um outro processo que é muito maior e acho que mais importante para o empoderamento feminino, empoderamento das agricultoras e dos agricultores. Aí dizem que os produtos são mais caros. Isso é verdade? Isso é mito? Além de acharem mais caros, eles não só acham que são pequenos e que são feios. A gente tem como verificar que a terra, quando a gente trata bem dela, é o resultado organicamente vai ser muito melhor. A gente não precisa colocar nada além do trato correto, além da nutrição, né, e também da questão do manuseio, para que as coisas fiquem muito mais sustentáveis e muito melhor. E a aparência, as pessoas têm realmente essa ideia. Eu acredito que foi o começo da história dos orgânicos, né? Onde eram comercializados, como eram e por quem eram. Então isso aí é um mito que quando chega aqui ficam pensando que a gente faz alguma coisa de diferente. O diferente é ser simples, é ser normal, é cuidar da terra. É isso que a gente faz. Sobre essa diferença entre a agroecologia, né, e orgânico, realmente há uma grande diferença. Na regra geral, todo agroecológico ele é orgânico, mas nem todo orgânico é agroecológico. Porque o orgânico ele vai consistir simplesmente em você não usar defensivos e insumos químicos. Né? Já o agroecológico, você vai muito mais além, você pensa no sistema como um todo. Você tem que pensar no ser humano, você tem que pensar no animal, na água, no ar, na terra. Você tem que pensar em tudo. Você tem que criar uma sustentabilidade dentro do processo para que ele possa produzir e produzir de forma digna, de forma, né, de forma bem aproveitada. Então, a gente precisa entender que quando você fala em agroecologia, a gente está falando em todo ser vivo, independente do que ele seja. Não tem nome. Esse ser vivo aí não tem nome. Ele é somente um ser vivo. Então, ele é água, ele é terra, ele é ar. Ele é gente, ele é animal, né? Animal que está em cima da terra, animal que está embaixo da terra, porque são milhares de animais embaixo da terra. Né? Então, assim, tem várias coisas que a gente leva em consideração na hora de fazer esse plantio agroecológico, que a gente não usa em consideração a esse sistema. Então, a gente não usa trator, a gente não coloca fogo. Então, não é só você, a gente não desmata. Né? Então, não é só você não usar o agrotóxico. Você tem todo esse restante que você tem que levar em consideração e precisa levar para que o sistema funcione e ele seja equilibrado. Se ele não estiver equilibrado, ele não é agroecológico. Esses espaços de comercialização solidária são muito bacanas e precisam ser valorizados, né, Elka? Não sai daí porque a gente vai continuar ouvindo essas mulheres no segundo bloco. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.